braços abertos lá no Alto Redentor, simboliza a gratidão do carioca ao Criador. Com morro, favela, com praias de gente tão bela, tudo é lindo e fascinante no meu rio exuberante. Traz alegria estampada no riso, leva a vida no improviso, do sofrer faz fantasia, lutando com garra, dançando no fio da navalha. Vai tecendo dia a dia com suor, sua mortalha. Rio, coração pulsando no surdo que ensaia o ano inteiro, que acelera a emoção da galera que explode quando é fevereiro. Vejo calor estampado na festa.